barrigas, onde há tanta gente gorda, às sopas chamam a sorda, e à sorda chamam-lhe migas, às razões chamam cantigas. Milhaduras são gorjetas, maleitas dizem maletas, em vez de encostas, chapadas, em vez de açoites, nalgadas. E as bolotas são boletas, terra mole é tasqueiro, ir embora é abalar, deitar fora é aventar, fita de couro é apero, vaso com planta é craveiro, carpinteiro é abegão, e a chupana é cabanão, e as hortas chamam hortejo, os cestos são cabanejos, e ao trigo chama-se pão. No resto de Portugal ninguém diz palavras tais, as terras baixas são vais, monte de feno é frascal, vestir bem parece mal. A aveia chamam cevada, e ao bufetão orelhada, alcofa grande é gorpelha, é gualazã, é vermelha, poldra Isabel é melada. Quando um tipo está doente, logo dizem que está morto, e a todo vau chamam porto, chamam gajo a toda a gente. Vestir safões é corrente, por acaso é por atrego, e ao saco chamam talego, e até nas classes mais ricas, ser janota é ser marica, ser beirão é ser galego. Os porcos medem-se às varas, e o peixe vende-se aos quilos, e a gente pasma de ouvi-los usar maneiras tão raras. Chamam relvas às searas, às vezes não sei porquê, e tratam por vomecê pessoas a quem venero. Não quero diz-se, nem quero, eu não sei, diz-se, não sei. Não quero diz-se, nem quero, eu não sei, diz-se, não sei.